como pastores, nós temos servido ao Senhor. Nós temos servido às vidas. Nós temos ensinado a palavra. Nós temos levado os irmãos aos seminários, aos cursos, tantos tratamentos, tantos treinamentos. Agora é hora de levarmos o rebanho para uma batalha espiritual. Maior do que tudo que já vivemos, nós vamos conquistar nossa posição espiritual e física nesta cidade. Muitos dos problemas pessoais, familiares, muitas das dificuldades como igreja, são sintomas, efeitos colaterais da ausência de conquistas, de territórios e de novas vidas. Ouça, muitos dos seus problemas pessoais, dos nossos problemas familiares, das dificuldades nossas como igreja, são sintomas, efeitos colaterais da ausência de conquistas de território e de novas vidas. Creia no que Deus revelou. Filho, os exércitos das trevas nem apostavam em vocês. Vocês puderam avançar e conquistar muitas coisas, porque não tinha o nível de resistência que os impedia. Mas agora, creia, filho, eles estão estruturados para operar um nível de resistência que não deixa vocês irem para lugar nenhum. Mas eu estou dizendo a vocês que eu vou adiante de vocês, e a obra que eu comecei, eu não vou parar. É a igreja de Jesus, irmão, é o corpo de Cristo, não é o Sóstenes, não é o Projeto Adoradores, não é você, é a igreja, o corpo de Cristo. Quais são esses efeitos colaterais? Quais são esses sintomas? O diabo não consegue desestruturar o que Deus fez, mas ele tenta nos cansar, ele tenta te cansar, irmão. Um médico de excelência não pode tratar só os sintomas. Um médico experiente, capaz, ele vai focar na raiz da enfermidade. Nós corremos o risco como igreja de passar anos cuidando dos sintomas. Mas o Senhor está nos chamando para cuidar daquilo que é prioridade no reino dele. Elias estava deprimido lá dentro da caverna e o Senhor falou assim: Elias, levanta e vai embora, tem uma obra para você fazer. E assim Deus mudou a história de Elias naquele assunto da depressão. Irmão, nós temos alguns efeitos colaterais, alguns sintomas. Eu quero que você preste atenção, e não precisa se preocupar, você vai ter isso escrito para você rever. Pessoas que facilmente estão descontentes com a igreja, com os líderes, com os irmãos, sem nunca parar para conversar. Típico, em qualquer igreja do mundo, típico de uma estratégiazinha do diabo para minar as forças, para nos envolver num monte de atividades que vão tentando resolver os sintomas e a gente não enxerga a guerra. Quero incentivar você a reouvir uma ministração minha aqui chamada Você Não Pertence a Você. Está lá no site. Você não pertence a você. Senta, conversa. Abre o coração. Não tem ninguém aqui lutando contra você. O diabo deu um tiro numa irmã, e a irmã está achando que é o pastor que deu o tiro, o irmão está achando que é a igreja que deu o tiro. O diabo deu um tiro, irmão, agora se una para vencê-lo. E eu estou declarando a você, irmão, aqui Satanás não vai cirandar com essa artimanha. E eu e você não vamos ficar enganados, engodados, envolvidos em tentar tratar esse sintoma. Nós vamos é contra ele na autoridade do nome de Jesus Cristo. pessoas que começam a ver defeitos, problemas e as falhas ministeriais e se acham no direito de apontar. Nunca pensam que foram lembradas destas coisas e que podem ser cuidadas por quem está vendo com amor. Se você viu um erro, se você viu um defeito, se você viu um buraco, é porque Deus quer usar você para edificar a família, a igreja, a empresa. Deus não te levantou para te criticar, Deus não te levantou para apontar, Deus te levantou para contribuir. E o inimigo sabe como ele vem contra nós, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a igreja. Eu não quero, eu estou vendo que eles estão perseverando, eu não quero, nós vamos aumentar o nível de resistência. Então envia esses dardos. Pessoas que com facilidade faltam aos cultos, motivos pequenos são forte o bastante para impedir crentes de estarem nas reuniões importantes de culto, na comunhão, na ceia, nas células. Participam de um culto na semana, um culto na semana na igreja, e ainda chegam atrasados, sem interesse. Irmão, você pode achar que eu estou falando aqui nervoso com esse irmão. Você não sabe como Deus está tratando comigo. Minha esposa sabe um pouco. Você não sabe como Deus está me ensinando as estratégias do reino. Minha luta não é contra você, não é contra a carne e o sangue. Eu tenho como pai que te dizer, filho, para de desvalorizar o culto ao Senhor desse jeito. Toma isso como a coisa mais preciosa da sua vida. Mas o Senhor está me dizendo, filho, não é só o ensino, você tem que guerrear para que o céu de chumbo se rasgue. Você não tem ideia de quantas pessoas estão famintas, de quantos irmãos saem lá de Teresópolis, lá do Manaus, lá de Presidente Figueiredo, para vir aqui comer uma porçãozinha. Não guerrei a carne no sangue, filho. Entra para a guerra e você verá o que o meu espírito vai fazer com essas vidas. Eles vão pedir, faz mais cultos, porque não tem mais lugar para nós. Eles vão dizer amém. Eles vão se incendiar. Pessoas que facilmente valorizam outras comunidades, outras igrejas, comparando o tempo inteiro, preferindo o tempo inteiro. Irmão, guarda isso no seu coração. Eu não estou dizendo das minhas reclamações com vocês. Eu não estou reclamando com você de que tem pessoas aqui que valorizam mais outros lugares. Eu estou dizendo a você que esse é um sintoma do que vai acontecendo em qualquer comunidade quando o maligno está conseguindo descer esse céu de chumbo sobre a igreja. Eu estou deixando que você vislumbre um pouquinho com os olhos, com a ótica do pastor, o que é que está acontecendo no mundo espiritual. E nós não vamos vencer, e eu não estou acreditando que porque eu estou pregando e falando essas coisas, as pessoas que estão vivendo isso daqui, os personagens desses elementos que estão sendo citados, vão se despertar. Não, irmão, eu estou chamando você para uma batalha muito, muito superior, onde o diabo não vai ter mais como se andar com os nossos irmãos deste jeito, onde o Espírito Santo vai ter o céu aberto para trazer experiências, para trazer fogo, para trazer o calor do Senhor, a presença do Senhor, que transforma tudo, irmão. Pessoas que foram se reunir em outros lugares e nunca deram nenhuma satisfação, nem mesmo uma palavra de gratidão. Você acha que é só aqui, irmão? Em todos os lugares. O seu pastor não está chateado e está falando isso aqui. Eu estou dizendo a você que esses são os sintomas em qualquer lugar. Numa família, no emprego, na empresa, na igreja. Os problemas não são de igreja, os problemas são do ser humano. Agora, eu estou pregando isso a você para dizer, o Senhor está nos mostrando o caminho para a vitória. E o caminho para a vitória não é apenas ficar insistindo com o irmão, não faça assim, irmão. O caminho para a vitória é ir lá diante de Satanás e dizer, nós vamos guerrear contra você. E hoje mesmo o Senhor vai me entregar. Hoje mesmo o Senhor vai entregar nas nossas mãos esse território, os domínios de vocês. Irmão, você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual enquanto eu prego isso aqui agora. Por isso eu disse que é uma proclamação profética. Pessoas que se chateiam porque suas atitudes incoerentes com a palavra foram mostradas. Pessoas que questionam o posicionamento e as decisões e não buscam o tempo de diálogo, estudo, respostas de Deus, logo se amuam. Sabe o que é amuar? E perdem a admiração, o interesse, a dedicação, se esfriam. Pessoas que poderiam liderar grandes obras, mas que não se animam. Pessoas que começam algo, mas logo perdem as forças, o interesse. Estou cansado. Pessoas que poderiam ter participado de algo, mas estão sempre cansadas, ocupadas demais, dormindo, compromissadas. Deus chamou os pastores para servir as pessoas, edificar a obra de Deus. O objetivo não é outro. Alguma coisa está errada, um dardo do diabo, o tiro foi do diabo, quando parece que o nosso objetivo é prejudicar, implicar, impedir. Estratégias do diabo num momento como esse que a igreja está vivendo para minar as forças. Eles perseveram, perseveram. Ah, é, então nós vamos estruturar a nossa resistência e nós vamos enviar dados que vão minando as forças deles. Mas eu quero dizer a você, irmão, Deus me mostrou isso. Deus me mostrou isso. Você não sabe o que é um pastor ter que ir para diante do Senhor e dizer o que eu vou falar ao povo, como eu vou conduzir, que as decisões eu vou tomar, como eu vou levar esse rebanho para algum lugar, Senhor, quem sou eu? E de repente o Senhor vem e fala, filho, aqui filho, ó, aqui filho, ó, e o Senhor quer fazer isso. Se ele faz com o líder, vai fazer com você. Se esse é o padrão do seu pastor, vai ser com a sua vida, irmão. Não duvide disso. Pessoas que em todo tempo têm apenas o desejo de receber. Resistências gratuitas a tudo. Contínua reclamação de tudo e de todos. Sem nunca ter chamado alguém para o diálogo. Impaciência, dureza. Muita coisa feita sem óleo, na força, na obrigação, controle remoto, no automático. Se você é um destes, vale a pena a rendição, irmão. Se você está envolvido em uma dessas coisas que está aqui, saiba o seguinte, o seu pastor não está te olhando como o cara que estragou as coisas. O seu pastor está te olhando como alguém que foi acertado pelo diabo. E o seu pastor está dizendo, eu estou guerreando diante do Senhor para que você tenha vitória, para que o diabo saia das nossas áreas, dos nossos territórios, para que o céu de chumbo se abra e haja uma chuva do avivamento de Deus sobre nós como igreja, irmão. Vale a pena uma confissão em conversa e diálogo com seus pastores. Se você reconhece os seus líderes no mundo espiritual como autoridade, vale a pena você se unir e falar assim, me ajuda, me fortalece. Se não se trata de você, tudo isso que está sendo dito está valendo para você aprender, crescer nesse assunto, porque o Senhor vai nos dar vitórias e territórios, e o Senhor vai nos levar a pessoas que estão nessa região, que precisam demais de gente cheia do vigor do Espírito de Deus. Gente que aprendeu a vencer Satanás em qualquer batalha. E você é um deles, irmão. Você é um deles, irmão. A maior parte das respostas de Deus para a sua vida pessoal, familiar, estão nas suas vitórias do reino. Guerras que vão vencer o inimigo. O Senhor contará com você para ensinar aos novos que chegarão. Venha cá, filho. Eu já passei por isso aqui. Irmã, vem cá, senta aqui comigo. Olha o que esse aqui está passando. Nós já passamos por isso, não já? Nós já vimos o Senhor agir, não já? Já. Nós perseveramos, não perseveramos? Perseveramos. Essa pessoa vai vencer, não vai? Vai. A igreja é a única esperança de intervenção de Deus na cidade. O inimigo vai tentar nos desestruturar mesmo. Ele vai tentar nos manter na administração religiosa diária. O nosso inimigo é permanente. Portanto, nossa batalha é permanente. Você está cansado, irmão? Está demorando? Fica firme aí. Se eu mencionei alguns sintomas daquilo que o inimigo usa de estratégia, presta atenção. O Senhor nos dará pessoas felizes com a igreja, amando os líderes, amando os irmãos, gastando tempo com amizade, em comunhão. Lembre-se sempre, o Senhor está construindo algo e Ele não volta atrás. Pastor amigo meu em São Paulo está numa campanha com a igreja e eles estão lá com umas camisetas assim: eu amo minha igreja. Irmão, a igreja não é uma instituição, a igreja é uma família. E eu falei: Senhor, eu quero usar essa camisa. E eu quero ver muitos irmãos usando essa camisa. Não é amando a instituição. Não, nós não estamos construindo a instituição. Pelo contrário, nós estamos frustrando as expectativas de muita gente que, sem ver, está tentando construir construir instituição. Mas nós vamos desfrutar de alegrias de família. Nós vamos desfrutar. Essas irmãs aqui, ó, não largam por nada, olha aqui, ó. Vão desfrutar de muitos frutos de alegria e família. Os irmãos lá em Contagem, Francisco, Luciene, os irmãos que estão juntos, nós vamos desfrutar de muitos frutos. O Senhor vai nos dar, está nos dando, irmão. O Senhor está nos dando pessoas que veem defeitos, problemas ou falhas e se posicionam para servir, serem canais de construção do que ainda não existe. Pessoas que não faltam a cultos, pessoas que crescerão na autoridade e na unção ministerial, pessoas que têm plena comunhão com outras igrejas, comunidades, líderes da cidade, isso não é problema, mas que estão comprometidas com essa obra que chamamos de Projeto Adoradores. Pessoas que até podem ser levadas pelo Senhor para outros lugares, mas caminharão na luz, em plena comunhão, somando no corpo. Pessoas que se entristecem ao verem seus erros e seus defeitos tratados pelos líderes, mas se quebrantam, sofrem transformações e prosseguem melhores ainda. Pessoas que questionam o posicionamento, as decisões pastorais, mas buscam tempo de diálogo, estudo, respostas de Deus, não se amuam e se perdem na admiração, ou perdem a admiração, o interesse, a dedicação. Pessoas que sonham em liderar grandes obras e se dedicam, se capacitam e têm o coração de discípulo. Pessoas que começam algo, mas quando perdem as forças ou o interesse, se renovam na comunhão, na palavra, na oração, na adoração. Pessoas que se renovam suas forças no Senhor. Pessoas que lá na frente se assentarão para comer juntas e contar anos de histórias, desafios e vitórias, porque Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não nos angustiamos, perplexos, porém não desanimamos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Eu quero desafiar você a entrar num jejum de 21 dias. Não ache você que o seu pastor está acreditando que depois de pregar assim, que de falar com veemência, tudo mudou. Não. Tenha convicção que eu estou liberando a palavra de revelação, de conhecimento, de entendimento, de visão clara do mundo espiritual, de discernimento que o Senhor nos deu. Agora, o que vai acontecer depois dessa palavra liberada, mediante fé, eu creio que é assim. Eu creio que é assim. Eu creio que é assim. Mas eu creio que é assim. Jesus disse que eu tenho que amarrar o valente. Você está achando que nós vamos conquistar tudo isso aqui sem amarrar o valente dessa região? Eu creio. Então o Senhor vai nos dar. Em Jeremias capítulo 1, abra comigo a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, verso 4 diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, o Senhor sabe quem eu sou? Eis que não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nesses dias, isso vem na verdade de alguns meses, irmão, há alguns meses que eu estou: Senhor, o que vamos fazer? Há alguns meses que eu e a Dani sentamos e: Senhor, o que que é? Como isso? Como aquilo? E nesses dias o Senhor trouxe pela Heloísa um livro do Harold Caballeros. Eu conheço esse irmão. E eu li o livro. E ele traz esse texto de Jeremias 1:4. E ele faz destaque nestas palavras que estão aqui no verso 10: arrancares, derribares, destruíres e arruinares. Como é que eu e você queremos conquistar sem amarrar o valente? Como é que eu e você queremos ser igreja nesta região, onde as pessoas têm sobre si um céu de chumbo? Você acha que Deus quer que eu me mate, que você se mate, que meia dúzia de pessoas se matem de trabalhar para tentar romper as coisas e a coisa acontecer? Não, irmão. O Senhor tem para nós o reino dele, a vida e vida em abundância. Isso implica também as suas coisas pessoais. O que o Senhor quer é nos dar discernimento de como nós vamos agir em toda circunstância, sejam as questões familiares, pessoais, trabalho, finanças, seja sobretudo nossa missão como servos de Deus nesta terra. O Senhor vai nos dar estratégias para vencer os inimigos. E elas são simples. Começa a orar, começa a jejuar, começa a interceder, começa a adorar, que o Senhor vai se manifestar. Nós estamos tentando ver se conseguimos os livros para os irmãos adquirirem e lerem. Vai nos ajudar demais a entender todo esse universo. Eu quero convidar você nessa noite a estabelecer um jejum, a estabelecer um tempo de intimidade como não é normal para você, a proclamar todos os dias que você recebeu esta verdade e a proclamar que o Espírito Santo está te edificando. Você quer isso, irmão? Você recebe essa palavra? Você quer se colocar debaixo de um manto, de uma cobertura de autoridade que nos tira do céu de chumbo e nos põe assentados à destra de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus, acima de principados e potestades, com poder e autoridade para rasgar esses céus e alcançar essas vidas e prosperarmos como uma igreja linda, florescendo, poderosa, cheia da graça, da unção, que tem cura, que tem nutrientes, que tem amor, que tem vida para compartilhar com esse povo. Você quer fazer parte disso, irmão? Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu, Senhor. Eu não sigo esse pastor em vão. Eu não estou aqui em busca da minha bençãozinha. Eu decidi ter um líder, eu decidi ter um pastor, e se esse pastor não me leva para onde Deus quer, eu vou arrumar um que leva. Não quero aqui ninguém que fica, se você não pode caminhar comigo, arrume alguém com quem você vai caminhar. Agora, se você quer caminhar comigo, se você quer caminhar nessa igreja, saiba que é assim. Não do meu jeito. Não do meu jeito. Me perdoe o meu jeito. Do jeito que ele está dizendo. Uma guerra, uma batalha. Se lá no final ele vai rasgar a coberta, o céu de chumbo de sobre os povos, eu e você hoje já vamos fazer isso sobre a vida de milhares de pessoas. Golias, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Está estabelecido nesta igreja o início de uma nova temporada, de uma nova estação de guerra. Deus vai te revelar coisas, Deus vai te dar discernimento. Aquele que duvida, aquele que não acredita, aquele que não gosta, se desejar, vai ter de Deus céu aberto, entendimento, revelações, e vai começar a experimentar na sua vida pessoal algumas vitórias. Eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, é muito difícil, é muito duro. O Senhor vai dizer assim: não, filho, faz do meu jeito. Mas é só isso, Senhor, só isso, filho, faz desse jeito, e nós vamos ver. Funciona, Deus, funciona, Senhor. Eu estava achando que era o diabo, eu estava achando que era o Senhor que ainda não quis, não era o tempo de Deus. Não, Senhor, agora eu entendi, eu é que não estava guerreando como o Senhor quer que eu guerrei. E, Senhor, irmão, as maiores alegrias nossas estão no meio destas guerras, porque são estas guerras que nos trazem as mais lindas vitórias da vida. Arrancares, derribares, destruíres e arruinares. Alguns meses atrás, nessa busca, Eu liguei para o pastor Neif, fui conversar com o pastor Paulinho, na Central, que é a igreja que está conosco aqui nessa região há mais tempo, com quem eu tenho relacionamento. Temos outras igrejas, mas com ele eu tenho um relacionamento mais de perto. Eu fui conversar sobre a nossa vida como igreja. E desde cedo o Senhor me fez entender: filho, busca conselhos. Ouve quem já passou por esse caminho. Não caminha sozinho. E há uns meses atrás, veio no meu coração o desejo: eu quero conversar também com o Neif. E fui lá, pastor Neif, pastor da Zona Sul, e eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim: Neif, vocês estão aqui há muito mais tempo que nós. Eu vim aqui para te ouvir. O que é que nós precisamos fazer para que nós, como igreja, conquistemos essa região? Ele queria saber por que que eu estava perguntando aquilo, quais eram os meus pensamentos, as intenções, o porquê daquela pergunta. E quando eu consegui explicar para ele, ele começou com uma frase. Ele falou assim: Sóstenes, nós temos que nos lembrar que nós estamos na região da cidade que tem mais templos de idolatria. Era como se eu pudesse falar com ele assim: não preciso falar mais nada, Neif. O Senhor já me fez lembrar. O download já caiu. Eu vou para casa agora abrir esse download. E ele foi mostrando, ele foi falando: meu irmão, as maiores autoridades da cidade moram nessa região. Você tem noção de quais são os espíritos que estão acima delas? Os maiores templos, sejam as coisas explícitas das trevas, sejam as coisas socialmente camufladas, como a maçonaria, como o palácio do governo, de um principado, de uma potestade religiosa tão violenta quanto a que temos no Brasil, quanto a essa Praça da Liberdade tão linda, que arquitetura linda, mas tem uma história que diz respeito ao culto, ao humanismo. Você tem noção das coisas que estão aqui à volta? E vocês estão aqui debaixo desse céu de chumbo, e vocês acham que vão conquistar alguma coisa brincando de crente? Deus foi falando comigo através daquele irmão. O download caiu com uma frase simples. O Ney falou uma coisa simples: irmão, aqui tem isso, a gente tem que orar, tem que buscar. E ele disse algo tão sério. Ele falou assim: não é uma fórmula. Se fosse fórmula, eu podia correr atrás de algumas coisas e já teria feito isso há mais tempo. Mas o Senhor vai gerando isso em nós. E nós vamos deixar que essa semente seja fecundada dentro de nós em 21 dias de jejum e oração. Eu quero isso. Irmão, você tem dificuldade para jejuar? Eu tenho igual. Você acha que eu sou um cara de muito jejum? A mesma dificuldade que você tem para jejuar, eu tenho. Você acha que eu sou um cara que passa o dia inteiro fechado no quarto e orando, orando, orando, orando? Não, irmão. A mesma luta que você tem para dar conta das atividades diárias, eu tenho. Mas se nós juntos formos para diante do Senhor, falar assim: Senhor, nós vamos contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor vai nos erguer. Esses efeitos colaterais, esses dardos, essas artimanhazinhas do diabo vão indo embora, irmão. A alegria da comunhão, a alegria do diálogo, a alegria do sentar e compartilhar, a alegria do ver Deus se movendo, vai inundar nossas vidas, irmão. E o Senhor me falou assim: senta e desenha o mapa. E eu desenhei um mapa. Eu mandei um e-mail para muitos irmãos. Só alguns responderam. Quais são os lugares ao nosso redor que nós precisamos guerrear em oração? Eu quero dizer uma coisa a você, irmão. Nós não vamos estupidamente ou infantilmente dizer assim: aquele templo religioso, idólatra, vai cair. Não, irmão, ele vai ficar lá até Jesus voltar. Belo Horizonte toda vai se converter. Não, irmão, não vai. Não é assim. Nós não vamos isoladamente contra o principado para dizer assim: eu vou te arrebentar a cara. Quem vai é o Senhor dos Exércitos. E essas estruturas, diz a palavra do Senhor em Apocalipse, que elas estarão até o final. Mas nós vamos ter o nosso lugar de autoridade acima delas. Nós vamos neutralizar estas histórias, estes nomes, esses lugares consagrados, para que nós sejamos a autoridade. Tá bom, você tem seus domínios aí, Satanás. Mas quem chegou fomos nós. E agora dá licença, solta aí. É autoridade espiritual, irmão. Autoridade espiritual que muda a região, que muda a história de um lugar, que muda uma cidade, que muda o contexto. Muda, irmãos. Se alguém vai ficar exprimido num lugar e oprimido, é Satanás com o seu territóriozinho. Mas nós vamos avançar contra eles. E eu quero pedir a você que faça disso aqui a coisa mais importante da sua vida nesses 21 dias. Senhor, eu quero entrar nessa parada com meu pastor. E nós estamos na expectativa de descobrir que é que vai acontecer. Mas nós vamos orar, nós vamos guerrear. Você vai pegar esse mapa e você vai usá-lo para orar todos os dias, e você vai citar esses nomes, e você vai orar por estas questões, e nós vamos divulgando por aí mais informações, mais histórias, mais coisas que vão nos dar subsídio para oração. Esse irmão Harold Cabaleiro, ele usa uma expressão no livro interessantíssima. Ele usa a expressão intercessão bem informada. Estratégia de guerra. Senhor, aqui tem uma casa, uma boate, uma casa de prostituição. Nós estamos decretando em nome do Senhor Jesus, neutralizadas as forças do diabo. Senhor, aqui nessa avenida, quanta gente. Senhor, esses domínios de Satanás nos territórios onde nós vamos conquistar vidas estão neutralizados no poder do nome de Jesus Cristo. Eu quero ser bem claro para você, irmão. Eu não estou propondo a vocês que nunca mais vai ter prostitutas e homossexuais aqui na Avenida Afonso Pena. Não estou propondo isso, não. Tomara que Deus faça. Já pensou que coisa linda se Deus fizer isso? Mas eu estou dizendo que aquelas vidas serão alcançadas pelo Senhor. Que os domínios de Satanás que circulam por essa região e geram um céu de chumbo sobre as famílias vai cair por terra, porque na hora que a gente chegar, nós vamos estar na autoridade do nome do Senhor. Irmão, isso o Senhor pode fazer se multiplicar e desdobrar em mudar a história. Quem sabe o Senhor quer mesmo, olha, nunca mais teve prostitutas na Afonso Pena. Os líderes, as autoridades que moram nessa região, as riquezas ilícitas, os roubos, as coisas desonestas, as corrupções que estão todas aqui, têm demônios sobre todos eles, sobre tudo isso. E nós estamos aqui e nós vamos contra eles na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, eu assumi minha identidade, minha missão. Pastor, sabe o que é? Já está tão pesado lá em casa, já está tão difícil todas as coisas, pastor, eu acho que eu não dou conta. Eu vou é no nome do Senhor Jesus. Davi não disse, eu vou na minha força. Davi disse, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo, Ele vai me entregar vocês nas nossas mãos. Você vai ter esse mapa e essa folha. E eu queria pedir que você viesse aqui à frente. Fique de pé primeiro. Fique de pé, irmão. Irmãos, está muito claro que Jesus revela que há uma guerra espiritual. Que Jesus revela que o valente precisa ser amarrado. Daniel revela que existe uma guerra espiritual que pode ser vencida com jejum e oração. Está muito claro que nós enfrentamos exércitos das trevas e que eles se articularam de forma mais violenta contra nós, mas que nós vamos vencê-los no poder do nome de Jesus Cristo. Que há uma palavra de Deus de que nós, o corpo de Cristo, nem as portas do inferno prevalecerão, os céus de chumbo serão rasgados, os mantos e a cobertura, o véu sobre os povos serão rasgados. E eu estou desafiando você a um jejum. E eu quero primeiro que você coloque diante do Senhor um compromisso. Você pode definir diante do Senhor um desses períodos. Ou você vai jejuar de 18 às 6 da manhã do dia seguinte. Ou você vai jejuar de 6 ao meio-dia. Ou você vai jejuar de meio-dia às 18 horas. E você vai escolher no seu período o melhor momento para você ter um tempo de oração. E eu quero desafiar você a, no seu tempo de oração, orar em línguas intensamente. Sabe por quê? Porque Deus vai orar coisas que você não pode orar, que eu não posso orar, que nós nem saberemos o que é, mas vai orar no poder do Espírito Santo. Se você não fala em línguas, a melhor oportunidade para você começar, mesmo que o diabo te diga, você está inventando, abra sua boca e comece a liberar palavras em línguas estranhas. Se o seu horário é meio-dia, então eu não vou almoçar meio-dia, então meio-dia, vai para um quarto, vai para um lugar, vai para a praça e começa a guerrear, pega o seu mapa e começa, Senhor, eu estou orando. Eu faço esse compromisso com o Senhor Deus. E nós juntos, em unidade, vamos experimentar algumas vitórias. O Senhor vai revelar, o Senhor vai dar estratégias. O Senhor nos mostrará o céu de chumbo aberto, rasgado. Você tem a folha, irmão? Alguém não tem a folha ainda? Convido você a fazer uma oração. Nenhum de vocês é obrigado a isso. Você pode dizer, Senhor, eu não quero, eu não entro nisso. E eu quero dizer a você, o Senhor vai continuar te amando, vai continuar do seu lado. E pode ter certeza, Ele vai de forma longânima preparar outras oportunidades para lá na frente você aprender sobre isso. Até o dia em que você vai entender e vai entrar numa guerra vitorioso para vencer. Agora você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu não dou conta, eu quero entrar, mas eu sou muito fraquinho, eu não consigo. É na nossa fraqueza que o Senhor nos fortalece. Eu quero isso. Eu quero ver ao meu redor, dentro de mim, ao redor da igreja, ao redor desta região, as fortalezas caindo por terra. Eu quero ver, eu quero uma mudança, uma pós-graduação, eu quero, Senhor, um nível diferente de vida, de experiências espirituais com o Senhor. Eu quero. Feche os teus olhos, faça a sua oração. Não tem dúvida sobre como fazer o jejum que você não possa solucionar depois, mas eu convido você a fazer um compromisso com o Senhor. Eu pertenço a uma igreja local. Eu tenho um pastor, Senhor. E eu estou decidido a caminhar no mesmo rumo que Ele está me chamando. Eu decido fazer parte de um corpo, da igreja local, e andar em unidade, e colocar em prioridade na minha vida os teus planos, os teus projetos para esta igreja, para a minha história. Levante a sua voz e reafirme: Senhor, eu estou me comprometendo com o Senhor, jejuar tais dias, tais horários, de tal forma. Semana que vem você pode mudar a forma, os horários, os dias, mas se comprometa nessa noite. Declare ao Senhor como é que você vai começar sua temporada de jejuns. Não pare de orar. Continue orando. Se estávamos acostumados a uma oração desse tamanho, nós vamos dizer: Senhor, o Senhor vai me ajudar a uma oração mais afiada do que eu estou acostumado, a uma intercessão mais perseverante do que a que eu estou acostumado. O Teu Espírito Santo vai me levar a algumas atitudes aparentemente loucas de guerra, de oração, de marcha, de proclamação. Reconhecerei.